O opaco frio da tristeza revela o que não se vê no olhar, a alma de um homem tentando escapar. E ela foge, foge sem medo. As enfermeiras são feito vento, e sem medo ele olha pra dentro. Esse rancor que corrói. Ele escreve um curto poema. Oh pai, oh mãe, eu tenho problemas demais. Meu corpo ele está em pedaços, minhas memórias são estilhaços que eu seguro com todas as forças. Pois é tudo que resta.